Sanka says go. Direito 2 9 0, solo 45, direito 2 9. Direito 2 9, boa. Tá 385, após 321, companhia decolar, linha MT. Decolar, 3191-120 graus, 129, decolagem autorizada. Liga linha decolar 10, 319. Em frente, quilo para o passo 3, vamos lá, tem sinalizador. Quilo passo 3, está em sinalizador, 220. Lima, Zulu Golfo, você vai lá o Bate 4 Abaeté. Na sequência tem interseção e chama ingresso para o 7, Zulu Golfo. Posição 5, vão 777. Confirme? 777, respeito 5, portão, coordenação é posto para o táxi. Autorizado, 777. Leto Brava, sendo código 0260. Linha controle 120, posição 198, milhagem. 958, boa. 255, desça para 2000 pés, PNH 0105, livre NS, porta estabilizado. Autorizado 2000 de BNS, com 0105, porta estabilizado, 6255. Controle Salvador, cordial, bom dia, 3191 da Tampa, passando 2500. Moita da 3191, contato radar, da para o nível 380, Moita da Leda. Voando direita para Leda, 3191. Zulu Golfo à esquerda, via pista, pode chegar de ponto. Livre, Bravo Delta, aliás, mantém a pós 320. Juliette, Bravo, controle. Juliette, Bravo, controle. 3895, decolado aos 49, controle 1, 9, decimal 3. Quais são 698, boa idade? Para o táxi com 777-137 a bordo, 220 de autonomia, o Terno Aracaju. minutos. Gente, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia. No ponto de espera, chama 2895, altímetro no 095, bom voo. Ajustado no 095, táxi via Índia para o ponto de espera. O gol 177-295, obrigado, bom dia. 6200, desça para 2000 pés, que negou na 095, livre em essa, porta estabilizada. 2015, autorizado, ele é chamado estabilizado, 6200. Lugufa, decolagem curva direito, corredor Shell, vento 1,40 graus, 10 nós, decolagem autorizada. Limas, Lugufa. Papa, Tango, Dilete, Bravo Delta, decolado 5,1, controle 119,8, até a volta. Até a volta, senhor, obrigado. 777, pode esperar. 777, inicialmente, mantém o ponto de espera. Mantém. Bom dia, Juliette Bravo Delta. Papatango, Juliette Bravo Delta, bom dia. Contato radar, Papatango 2090, vou direto Conde. Direto Conde, Bravo Delta. Controle servidor, Papatango, mas eu vou decolar da nossa frente, na sua escuta, a fé, na escuta, não achou meu pé. Confirme para o controle. Papatango, mas eu vou. Tem mantendo no 0, 77. 4082 da Vida, informação Azul 4082, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizada Mari, desce até o 050, Azul. Tan 3191, Samo Centro Recife, 1251, Alterne, 13325. 251-3325, Limas Lu Golf, mantém-se condições visuais, Quinidão no 015, reporte farol da barra. Em condições visuais, meu pé é uma chama, pontará no farol da barra, Golf. O vento 120 graus, 10 nós, decolagem perigosa. Para decolagem, 777. Meu canal é 6255, complete a final, Samitorre, 1-1895. Tchanel 6255, avistado, checa o trem, 0, pouso autorizado. 1-30 graus, 129. Rede baixado, checado, ligado dentro, confirmidade de pouso. 2.800, 2.400, obrigado. 7773-5-4-19-8, boa viagem. 19-8, voo 7-7. Controle, voo 1777. Bom dia, voo 1777, contato radar, suba para o nível 340, vou direto Leda. Lembrando Leda, aconteceu Porto Seguro. Então, 3895, Chame Centro Recife, 1251, Alterne, 133-25. Transition. The airway will be Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, after Upper Zulu 17, after via road flight road plan. Scock 5407, frequency 119.8, America 238. Thank you, sir. American 238 is cleared to flight level 380, runway 10, departure left turn via the Novo departure. Lock transition. Upper Zulu 20, Tennessee now. Upper Zulu 7 has filed. Squawk 5407. Departure 119.8. Readback is correct. Standing 1-1. Report when you're ready. We'll call you ready. We'll call you in a minute for food. Follow bus next. Machinery 6225, taxia Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08. Tempo 6200, autorizado pouso. Afirmativo, autorizado pouso na pista 10, vento 120 graus, 109. Eu pouso, nada, 200. Coordination with ground staff, report when you're ready to taxi, America 228. Okay, you're coordinated, we're waiting for ground. Alô 777, chama o centro Recife, 1251, é o técnico no 3328. 351 338, vou 1777, obrigado. Intenção, ainda qual controlou a sua pós, ver que vai à esquerda para o Tour de Forte? Gente, hoje é 106, vento 130 graus, 109, faz fora do sol. Direto para 3 mil pés, que legal na 0. Desça para 3 mil pés, que legal na 014. Correção na 015, para 3204. Na 200. 6200, táxi Alfa Juliette 02 no portão. Alfa Juliette 002, na 200. Controle, bom dia, 3216, cruzando 210 para 170. Informação aqui. 3216, bom dia, sala de identificação. Foi direto TAP, desça para 4 mil pés, que legal na 015. Direto TAP, 1095, no telefone. Confirma velocidade liberada ou não? Autorizado. Deve estar restrições para 3216. Ah, não, recebeu. 3216 está pelo centro restrito 250, né? Livre a velocidade para 3216. Mantendo a proa do litoral, está autorizado a presente cruzamento do eixo da 10 aguarde para transferência de comunicações. Perigo está autorizado, curva à esquerda, cruzando eixo de aproximação da 10, confirma. Afirmativo, está autorizado, aguardando para transferência de comunicações do Guardião 06. Peraí, aguardando. Ready to text. Ok, very good push down. Juliette, Juliette Bravo, na escuta? Fala, escuta o Juliette Bravo da Eta. Tem frequência livre, tem um tráfego indo para Valença. Frequência livre para coordenação com o mesmo bilhete Bravo. Milhas aproximadamente. Fecha no controle 119.8, Guardião Zero Meia. 119.8, Meia, até a volta. Tem um tráfego indo para Valença. Controle, um bom dia, Guardião 06. Bom dia, Guardião 06, mantém as condições visuais aqui legal no 015, repórter de cima de barra. Repórterá. O Guardião 06 solicita na proa de Praia do Forte acender para 4 mil pés. Autorizado, Guardião 06. Meia. Controle, o Azul 4082 estabilizando em LS. Azul 4082, completa sinal, semicorre 11895. 1895, até logo. Torre Salvador, bom dia, é o 4082 da Azul. 1482, bom dia, confirme que o trem já está travado? Ah, ainda não, eu lhe chamo no Esteban, que já é aquele trem Azul. Tem um trem Azul no 4082, que está no Esteban, já está travado. Vai chamar. Simba com trem checado 4082 da Azul. 4082, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus ou no 09? Livre pouso na 10 Azul. São 3804, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. Porta estabilizada, são 3804. American 238, is ready for touch. Reduza para 2109, segue como número 2 na aproximação. Como é que eu reduzindo 32 no mesmo? 118.95, eu tenho Mistério 1015. Ok, 1015 on a QNH, on an extra Pascal, Woodler, detected 10 via the apron, India. Then we call Tech Tower, Song. Azul 4082, solo 09, livre à direita, solo 121, décimo 9. 219 é livrado, Azul. Prosseguir em que tal vai estar? 3 metros. Então, mantém Yankee Delta Charlie, bom dia, continua aproximação, repartilhando 17, o ajuste 1-0-5. Charlie. 4.000, passando a vertical de Jauá no momento. Segue o guardião 06, reparta o visual colocado de ponto. É. Azul 4076, bom dia, sem identificação. Vou direto de TAP, desço para 3 no meu país, QNH 1095. Meu país, direto de TAP, azul 4076. São 32 no meio, desço para 2 no meu país, QNH 1095. Redução para 1909. Tá ok, tá na mínima o 32 no meio, vai reduzir só mais à frente agora. E descendo a 2.000 pés. Gente, segue o traço da companhia, o Alfa 320 a 8 milhas, mantendo 2.000. Tá ok, tá certo, 32 no meio. Do 4082 ingressa via Juliette 01 no portão. American 238 is ready for takeoff on 1-2. American 238 clear to land up and take off runway 10, wind 100 degrees, 0 knots. Clear for line up and take off on runway 10, American 238. Bravo, que é o solo, prossiga. Siga, Bravo Kilo. Claro. Eu queria passar até a final. And confirm we're clear for takeoff, runway 10, American 23. Wind 100 degrees, 0 knots, American 238, clear to take off for 0-0. Clear to take off 1-0, American 238. Reporta. 3-2 no meio, MPLS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 3-2 no meio. Correta, 3-2, 04, estabilizado, final, MPLS, 1-0, vai, já tá lá. 3804, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 05. Aguarda, pista livre na 3204. Eu tô te olhando, pode controlar. Apolo 1-5, frequência livre. Livre de pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0, graus 1-0-9. Resposta 3-8-0-4. American 238, airborne at 1-5, soldier approach 1-9-8. Hello, approach 19-8, bom dia. Desde o Leste, estamos no Luma, tenho condições visuais, que negando 015, vou iterar o rotatório, reporte imediato de descida. Localização. Na 3 vezes no meio, completa a final, semi-torre, 1-1-8-9. American 238, it's with you out of 2.5 for flight level 380. América 238, wait the contact, contact level 380, Momo Depart. 380, Momo Depart. 1432, no meio da TAM, uma milha, meia pista, baixa e travou. 1-3-2, no meio, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre, o ajuste no 0-5. 1-15, no ajuste, aguardando pista 3-2, no meio. Reporte rotatório, visual com campo. 3804, solo 1-7, livre à direita, solo 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, pergunta 3804. Tem capaz viva e Duna, reporte estabilizado. Tem a pista viva, Pai. Duna, reporte estabilizado, pelo meu avião. Agora sim. 3216, livre pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 1-0, tá 3216. TAM 3804, taxia Alfa Juliette 03 no portão. Alfa Juliette 03, TAM 3804. Autorizado, guardão 06, reporte por aqui. Nordeste, Salvador, Samaracaju, frequência 120.3. Bom dia, Goma 7, Goma 754. Vou direto de TAP, pista para 3 mil pés, pequena Goma 015. Afirmativa, no 015. Então, 3, 2, 1, 6. Prossiga. QNH no 015, ou no 754. America 238, contact Recife, 12685, enable 12545. Okay, 12685 and 12425. 12545. 12545, okay, and 12685, right now. Dia 213, Galeão, minuto cópia, senhor. Provável da Olinda Bridge. Oi, Oscar Bravo, para Sierra Novembro, Juliette Delta, minuto cópia. Confirme pátio, desponta e pista de onde cola. Quatro bordo no 7, ciente número 2 para cópia, senhor, minuto. Azul 4076, controle. Não, desculpa. Tá recebendo um localizador? Ativo. Sim. Guardião 06, Sami Torre, 11895. 11895. Qual é o Guardião 06? 06, prosseguir. Na vertical agora de busca à vida, a intenção é seguir em sobrevoo pela cidade de Lauro de Freitas, sem interferência com os tráfegos em aproximação, e aproximar para o Graé pelo setor nordeste, quando autorizada. Gente, hoje eu zero mantendo a vertical de Lauro de Freitas, está autorizado. É. O 2 autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via Prozeluna 0 até Smart, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após direto nível de voo 360, pistinho usando 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5423, Oceania 6213. Torre 18954076. Neto, Oceania 6213, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Confirmando, liberado restrição em Itapu e descendo para 2V, Sombra LS, com 74. Livre das restrições. 54. Proa de buraquinho, senhor? Muito bem, proscópio. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, autorizado para Sierra November, Juliette Delta, 500 pés direto. Decola da pistão 7, primeira curva à esquerda, subida forte, corredor forte. Controle opera em 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Transponder 5427, Romeu Oscar Brava. Esquerda, mantendo o vertical aqui da cidade de Lauro de Freitas, a 506. O helicóptero não vai interferir com o seu pouso. Sentido do tráfego, livre pouso para o 407690. Romeu Oscar Bravo, POV 04, acionamento táxi e decolagem, chame torre 11895, Romeu Oscar Bravo. Santa do Salvador, bom dia, Oceania 6254, autorização, informação mais. Dia 6254, informação mais correta, Rio de Janeiro, RJ, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto. Oceania 6254, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Juliette, via Atra, Zulu 10 até SMAP. Após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pistinho usando 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5442, Oceania 6254. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont 360, via Apesoluno 0, até Smart, Lufto, Barbacena. Colônia 10 com curva direita da Eola e da Brito. 119,8 é o controle, com transponder 5442. É a vez, 54. Correto, Oceania 6254, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Claro. Autorizado, ingresso, pode cabeceira, linha ali, ali pronto. Pronto, Oscar Bravo, livre de colagem, pistão no 7, vento 150 graus, 179. Tiro 076, solo 30, livre direita, solo 121, décima 9. Correio Guardião 07 na vertical de lado de feita, visual com campo, solicito autorização para pouso direto no pátio do Gré. Gente, Guardião 06, autorizado pouso direto no Gré, parte no solo controlado, vento 150 graus, 109. Atenção, tráfego decolando na pistão no 7, no Robson 44. Permitido, ciente do tráfego, não vai interferir na decolagem. Azul 4076, boa tarde, autorizado Alfa e Juliette, portão 09, senhor. Alfa Juliette, portão 09, o Azul 4076, obrigado. Obrigado, eu também queria estar em Fortaleza, senhor. Sem problema. Alô? Bravo, emite o sobrevoo da base aérea do Salvador. Bravo. Zero meia, solo 33, frequência livre. Está livre da restrição na posição ETAP, ajuste no 0 no. Obrigado, Gol 974, localizador X3 no 0. Chame torre 118.95, Gol 1754. Obrigado. Sushi Taxi 6213. Meu Oscar Bravo mantém 500 pés. É porte a na 20ª milha, encontro o estimado de posto. O 1754, bom dia, pode iniciar o seu travado, ajuste no 015. 015, vai informar. Controle, o Papa Tango, Juliette Tango Zulu, está visual com o campo. Juliette Tango Zulu, avistando o helicóptero a 5 milhas, proposição de 12 horas no rumo norte. Tempo 510. 510. Gente, desça inicialmente, prossiga para 1.000 pés aguardando de contato visual com ele. Ok, agora rotatória, o Juliette Angelou, da agenda deu pés. Já chega? Relativo 4463, Elias, o quarto minuto para qualquer informação em curso, Mike. No portão 08, observe a aeronave da Azul, parqueando no portão 9, após o parqueamento da mesma, tem livre posicionamento, chame táxi 6254. Eita, olha. Confirme a aeronave que chamou anteriormente. Você vai dar visual para o Juliette Tango Zulu. Ok, Gente, mantenha a separação com o mesmo Romeu Oscar Bravo. Tá bom. Juliette Tango Zulu, chame torre 1 no 8.95 para prosseguir a na aproximação 1 no 7. 8.95, Tango Zulu. Torre, Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, reporte vertical da RMAR, o ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, Tango Zulu, tá visual o aeronave na final da 1 no 0, Tango Zulu. Gente, já chegou o Zulu, continua a aproximação número 2 para pouso no aeródromo Salvador. Tango Zulu. Ajuste na mão, 2-0. Ajuste no 0 no 5. Ok, na ajuste. No 0 no 5. 3144, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Descida 2000, ILS WISC, autorizado, reporte estabilizado. ILS 3, 3144. Mano. Final 2 milhas da 1-7, rebaixar travado, direto Tango Zulu. Direto Tango Zulu livre, pouso pistão 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-2-0. Zulu. Zulu 1-7-5-4, boa tarde, Zulu. Boa tarde, 1754, taxi de alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso, seu portão está sendo liberado agora, senhor. Alfa, antes da Juliette, guardando o voo 1754. Salvador, Juliette, 2-3, para o táxi, meu tenente, Guarulhos, 3 horas e 40 minutos. Copiado 6203, autorizado táxi à direita até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 015. No ponto de espera, chame torre 118-95, 6213, tem um bom voo. Solo Xané 6254 para o táxi com 84 TOB 340 Guarulhos. Obrigado, senhor táxi, aprovado via pátio e índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1015. Ponto de espera torre 118-95, 6254, tem um bom voo. Obrigado, via pátio e índia, ponto de espera 118-95, bom voo. Cena 6213, autorizado a alinhar e mantém cabeceira no 0. De passagem ao Airbus da Ocean Air em direção ao ponto de espera pista no 0, após ingresso ao portão 08 no 754. Ok, passagem ao Ocean, depois para o 08, bom, no 754. Controle ao 2230, poderia falar para o 1-4-0, lembrar que esse 1 na descida? Afirmativo. Obrigado. Juliette 6213, livre de decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 109. Para 50, 3283. Desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 015, autorizado LS, poste estabilizado, 3283. 2, boa tarde, Sérgio, copiou 3283. Bravo 3283, 050 para 2000 pés, autorizado LS. Chama em torre 118 decimal 95. 8 tá sendo 6213, decolador 42, controle 119 decimal 8. 98, obrigado, bom trabalho. Obrigado, vou. Coisa do controle. Pode, desculpe. Oi, Salvador, bom dia, tá 3144, passando sempre a baixar travado. Então, 3144, bom dia. Livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, no 20. Livre pouso, pistão no zero, 3144. Muito obrigado. Do 463, informação Mike, pronto, cobre. Azul 4463, autorizado para Sierra Bravo, Índia Lima, nível de voo 180 direto. Decola pistão no zero, primeira curva direita, subida da El, Leda e Lheus. Controle 1 no 9, decimal 8. Aciona 5431 no azul 4463. Obrigado, até Ilhéus direto, desenvolvi 30, decola da 10, da El, Leda, foi direto Ilhéus. Controle 9, 8, decimal 431 no azul 4463. No gate 01, já está pronto, está em suspensão. 431, cotejamento correto, azul 4463, portão 1, aprovado, pushback, acionamento, senhor, chame pronto, taxa. Obrigado, pushback, acionamento, azul 254 ali, mantém que é no zero. 254 ali, mantém que é no zero.